Vai confirme alguma aeronave na missão 97? Afirmo, 6250. Ah, graças, está recebendo a altimetria. Tem altimetria. GLS X-ray, reporte estabilizado. Devido às restrições, descendo para 2.000 pés, 1021, no reporte ela é estabilizada, né? X-ray da 10, azul 2780. Romeu, Índia, Hotel, Papá, confirme pátio que se encontra. Está no pátio da Papá, Papá, chame na táxi aí, Papá. Voo 2065, autorizado o táxi para a ponte de espera pista 10, via parte principal, táxi Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1021. Táxi Índia e ponte de espera 10, 295, voo 2065, obrigado. Condições aí de cruzar a pista e fazer o check na Quebec? Tô com um colega retaguarda aí que quer seguir para as três. Afirmo, tem tráfego em aproximação agora não. Puxa, né? 6250 no solo 06, livrando na Fox, chame 219. Autorizado, Vitor Tchad Hotel, Quebec Mike Lima, na Lima, chame 219. Salvador, San 3896, bom dia. San 3896, bom dia, ajuste na 021. Pouso autorizado, visto na 0, vento 150 graus, 129. Autorizado, pouso na pista 10, San 3896. Ponte de espera 7, o Charlie Mike Papá. Sim, Charlie Mike Tráfego da TAM curta final, visual? Bom. Faz o pouso do TAN e ele mantém pistão 0. Faz o TAN e mantém o 0, vou 2-0. Para proximidade, Sabe o vídeo de Tchali Hotel, táxi ao redor do terminal, reporte no através do portão 612. Bahia 6250, autorizado o táxi para a posição 02, via Taxi Juliet. Direito 211. Direito 211, 2750, chama a torre 1 no 895. 1895, azul 2780. Após o Airbus da Avianca, vindo para o Pac 3, vindo para o Carapel. Informador, SAN 3896, bom dia. SAN 3896, taxi via Alfa, reportante da Juliet. Alfa, reportante da Juliet, 5-0-0-8-9. Vitor de Alotel, confirme horário do plano. O plano estava para as 13h, como já estava no Lula, mas foi feita uma cenadinha com a sala. Gente, aguarde para a cópia. Para a imagem da gente, para a cópia, onde está? Gente. Sol Salvador, gol 1984. Gol 1984. Informação em curso a novembro. Prepare saída PUCA, aguarde para a cópia. Gente, PUCA aguardando 4, gol 1984. Controle Salvador, bom dia, gol 2065. Está passando 1300 na Dayo. 2065, contato radar, se mantém nível 360, após 2000 pés, boa letra. 2000, Olinda, 2065. Informa o tráfego, Bravo Eco 58 decolou da pista auxiliar, não interfere no seu pouso. Pista 1-0 livre, pouso autorizado, Ventura 6200, 10 nós. Pouso, 2780. Romeu, Romeu Lima, contato radar, submantém nível 100. Saí da Arco. Gente, confirme, pode sair direto na 237? Aguarda a cópia da EOL. Nome Lima para a EOL é 235? 237. Prezado. Obrigado. Subindo sem restrições, está a Roda Lima na 237. Sim, junto ao centro Recife. Assim que os memes chegar, será autorizada. Estou na escuta, o Endel. Gol 1184, pronto, cópia. Prossiga, o 1184, próximo. Gol 1184, autorizado para o aeroporto de Recife, via rota do plano, nível 370. Saída PUCA, Jambo, Caju. Após decolagem de curva à esquerda, transponder 5176. Frequência do controle Salvador, 120, decimal 80. Autorizado para Recife, 370, conforme o lado de voo, saída PUCA, Jambo, Caju, primeira curva esquerda, transponde 5176, do controle 208. Correto, gol 1184, chame pronto para acionamento pushback. Chamarei 1184. Papá Romeu, Lima Alba Romeu, prossiga. Morada da notificação? Gente, aguarde para a copa. Confira a matrícula, por gentileza, papapá, Lima Alfa Romeo. Papá Romeo, Lima Alfa Romeo, sim, só um minuto para a conta. Voo 094, a senhora na identificação, se está para nível de voo 050, na prioridade. Estado 050, voo 094. Alô, Azul 2780, livrou na ESA. 2780, taxi via Alfa Quilo para o Pat 3, posição prevista 4 Lima. Alfa Quilo, Pat 3, 4 Lima, 2780. Voo no 621, autorizado para o aeroporto de Congonhas, via Upslu 10, após conforme rota, nível 360. Saída da EO Leda Motiva, após decolagem em curva à direita, transponder 5411. Frequência do controle Salvador, 120, decimal 80. 621, autorizado São Paulo, nível 360, Upslu 10, decolagem da EO, curta 3, da EO Leda Motiva, 4110. Correto, voo no 621, chame para acionamento do SPEC. Repórter. 21519, corrige, controle 208, bom voo. 208, chame de marca, por favor. Controle Salvador, Papo Vapá, chame de marca, por favor, bom dia, passando 1500 pés, saída da EL. Vamos lá, Charlie McPapá, contato radar, você me mantém 430, boa Leda. Sabe 430, Leda, Charlie McPapá. Vem que eu chego até qual horário da, do plano? Qual que é o antigo matrícula, por gentileza? Ah, tá ok. Eu tenho o do Juliette Tampulo aqui, só vou conferir a sua CHG. Só um minuto. Lima Alfa Romeo, pronto para cópia. Autorizado Salvador Valença, no meu pés, após a decolagem curva direita, corredor Axé, código 0121 e o controle em 120.8. Lima, Alfa Romeo, o cotejamento está correto. Qual o pátio PLB? 03 a bordo, acionamento táxi decolado, agora 14.18.95. Lima, Alfa Romeo, para acionamento? Autorizado táxi via Romeo, pistola 7, reporte LED pronto. Ok, então reporte para ingressar no nascente. 4207, aciona a identificação, desça para 4010. A gente chama 021 no guia chegada bom. Dois zero sete, Alagoinha, tá autorizado. Operador Aracaju, nível de voo é o 090 via Golf 677, subida Conde, curva esquerda, pista 10, código transponder 0274 e o controle em 119, decimal corrigido no 208. Então, Célio, até o cotejamento está correto, 04 a bordo, chame para o táxi. Indo até o papá, nós estamos coordenando com o centro, agora só mais alguns instantes. Mas o 27, por 0, informação 90, solicita nível 1-5-0 a Aracaju. Minuto para a cópia 2790. Azul 2790, nós temos o pré-aprovado no 70, aguarda a coordenação ou aceita o nível? Aceita no 70, Azul 2790. Ciente, proscópia. Pronto. Azul 2710, autorizado para aeroporto de Aracaju, via Golf 677, nível 170. Decola da 10, perfil de saída Conde, após decolagem de curva esquerda, transponda S5163, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado 970, 1077 da 10, Conde na 9, esquerda, 5163, 1208, Azul 2710, Azul 2710, semi pronto para acionamento pushback. Acionado para o táxi, fica pela. Frequenciando 25 decimal 1, alterna 1-33 decimal 25. Recife 251, 3325, Charlie Mike, total, uma boa. 1-094, desça 2000 pés, ajustando 021, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Não, é bem apanhado. Tango Eco. Mantenha nível de voo 090 e a escuta. Só confirmando, já voou na rota? Sim, pronto para a cópia. Autorizado Jundiaí, nível de voo é 100, via Golf 677 após sair conforme rota do plano, subida coral, curva direita, pista 10, código 5424 e o controle em 120, decimal 8. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Lima, Alfa Romeu. Lima, Alfa Romeu, mantenha com o baixé, 1000 pés, reportando o farol da barra. Reportará no farol da barra, Romeu. Indo até o papá, com o desenhamento correto, só confirmando na Golf 677. Sim, indo até o papá, o PLB, por gentileza. São 4, pronto para pushback, está né? Só um minutinho. Índio Tapa, para poder repetir? 02, acionamento, táxi, decolagem, agora 14-118-95, bom voo, Índio Tapa. Azul 2710, modifica o código transponder para 0260. 0260, sim. 1184, puxa a sono, chame para o táxi. Vai chamar, 1184. Papa Romeu, Mike Fox X-Ray, pronto para a cópia? Autorizado Galeão 430, conforme rota do plano de voo, a subida será da El, Leda e Irume. Primeira curva à direita após a decolagem pista 17, código 5404 e o controle 120, decimal 8. A subida da El, Leda e Irume. Fox X-Ray, cotejamento correto, me confirme em pátio e o PLB. de Mike Fox Factway, quando souber da informação de PLB, informe a 2 e chame a mesma em 118.95, o ajuste no 021 no Mike Fox X-Ray. 24, 208, morro. 08, grato. Controle, bom dia, vamos ter ouvido o Charlie Hotel. Charlie Hotel, contato radar, sobre mantém 090, saída Conde. 090 na Conde, grato, Charlie Hotel. 0630, alterna São José do Campo, pronto para o táxi. Injetor Papá, autorizado táxi via Romeu, pista 97, reporte alinhado pronto. Reporte será alinhado pronto na 197, Injetor Papá. Tráfego Salvador, muito bom dia, Azul. 2770, seguinte da November. Autorização para Porto Seguro nível 180. Alô, 2770, pronto cópia? Pronto na cópia. Azul 2770, autorizado aeroporto de Porto Seguro via Golf 677, nível 180. Saída Coral, após decolagem curva à direita. Responder 0277, frequência do controle Salvador 120.80. Autorizado no 180 por Porto Seguro via Golf 677, saída Coral, decola curva à direita. 0277 ao transponder 120.8. É o controle Azul 2770. Correto, Azul 2770, chame pronto para pushback acionamento. Vai chamar para acionamento. Sol Salvador, voo 1184, transfer táxi, com 128 a bordo, autonomia de 13h20, alterna Fortaleza. Voo 1184, autorizado táxi para ponto de espera pista 10 via Taxi Índia. Do ponto de espera semi-turbo em 118.95, ajuste 1021. Gente via Índia, ponto de espera 218, Uno, voo 1184. Salva, frequência 1895, né? Afirmo, 1185. Controle Índia, seu papá, 208. Salvador, voo 1184, Branco Ponte Espera. Voo 1184 autorizado, aliás, decolagem estava 0, retorno 50 graus, 08, né? Gente, ele tem de colapso, toma 0, voo 1184. Controle, muito bom dia, Papá Romeu Índia, Hotel Papá. Papá Romeu Índia, Hotel Papá. Contato radar, sobre mantém nível de voo 100, sem restrições saída Coral. Mantém cena Coral, Índia, Hotel Papá. Está estável o voo 094. Voo 094, chama a torre 1895. 1895. Alfa Romeo retornando. Lima Alfa Romeo, prossiga. Autoriza a dar presente uma proa direta de caça-prego. Prezado, Lima Alfa Romeo. Bem, proa de caça-prego, valeu. Alfa Romeo vai manter o meu pé até o destino? Afirmativo. Alfa Romeo confirma de mais um pouso. Aos 4-4. 3-4-4, copiado, tem frequência livre. Grato. Alô, Machado Travada Vistão, derrubou. 1094. Voo 1094, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste 1021. Permitiu. 094, pouso autorizado, pista na 0, 150 graus, 109. Teve pouso, voo na 094. Decolado 229, controle 208. Controle 208, 1184, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1184. 1184, contato radar, subindo até nível 370, saída PUCA. Saída PUCA, subindo ao 370, gol 1184. Solicita quando for possível encostar. Vai direto para Aracaju, da visão. Maceió, nível de voo 350, conforme rota do plano, subida PUCA, Jamaracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem pista 10, código 5420 e o controle em 120, decimal 8. Autorizada, Maceió, nível 350, rota do plano, da PUCA, Jamaracaju, com curva à esquerda, decolagem 10, responde 5420, controle 120, muito bom, no meio do 2. 648, autorizado, chama para o TAC, chama para posicionamento. Cotejamento correto. Chamará. Sola azul 2790, 70 bote 70, 3 horas de autonomia, alterando a resistência, abro a 3 estágios. Parte Fati Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 021, azul 2790. Fati Índia, ponto de espera, 8950, 20, ajuste azul 2790. Carro Romeu, Mike, Juliette Romeu, mantenha o setor e chame torre para cruzamento em 118, decimal 95. 1895, dá presente, Mike, Juliette Romeu. Passar Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga, intenções de pouso Pati 5? Negativo, tá 4 milhas fora do através norte, intenção cruzamento setor sul sobre voo. Tá V4, tudo permanente, no momento, sem tráfego reportado. Sem tráfego reportado, agilizando na vertical da torre nova, Mike Juliette Romeu. Confirma para o Ideal, para o Romeu, injeção Guarda. 2, 3, 5. Confirma para o? 2, 3, 8. Confirma a aeronave que solicitou voar direto à ruta. Papa Romeu, Índia, Hotel Papá. Pro direto é a 238. Gente, ainda mantém a coral, aguarde de autorização. Papa Romeu, Índia, Hotel Papá. Aguardando a Índia, Hotel Papá. Papa Romeu, Romeu Lima, serviço rodar encerrado, 54 milhas sudoeste de Salvador. Mantém uma centena Chamiléu, frequência 20 de cima 11. Azul 27, 1 a 0, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera 27, 1 a 0. Usando a vertical da 17 agora, o Matilete Romeu. Excelente, Matilete Romeu, tráfego avistado. Intenciona a vertical do Flamengo, não é isso? Afirmo, vai manter o setor da sul da torre livre, livrando o eixo da 28 e da 17. Ok, Martilete é o meu. Tá autorizado. Mantenha 500 pés no setor, na minha escuta. Sua escuta permanente no setor, Martilete é o meu. Torre Buenas, azul 4207, 5 milhas 200. Azul 4207, Buenas, 1021, pouso autorizado, pistola 0, vento no 50 graus, 10 nós. Pouso autorizado, pista 10, azul 4207. Tráfego à direita, tipo helicóptero, mantém 500 pés no setor sul, não interfere sua aproximação. Sim, obrigado. Pois não está aguardando a passagem apenas do tráfego da companhia, que está passando exatamente agora a sua cauda. Está autorizado o posicionamento, chama para o carro. É da companhia na final? Afirma visual, 270. Após o pouso do mesmo, a linha de manter, pistola 0. Após a linha mantém, 270. Já na vertical do ponto de sobrevoo, Marquilete Romeu. É, percebe que a meia milha do eixo da 17 está totalmente condicionada ao seu tráfego, Marquilete Romeu. Ok, no momento não há tráfego para decolagem da 17. Caso haja, eu chamo o senhor. Pode manter 500 pés aí livre no setor. Na sua escuta, Marquilete Romeu. 685. 3545, 1184. Esse é autorizado, senhor, para o táxi, no 648. Repórter para o táxi, no 648. Já está o Zulu autorizado. Táxi Papá, Quebec, Mike Lima. Chame na Lima. Autorizado até a Lima. Cruzamento da 97 até a Lima. Estamos Zulu autorizado. Bom dia, voo 1739. Voo 1739, acende identificação. Desça via para nível 050, chega da mar. Salvador, é o azul 4207. Voo no 621, no táxi autorizado, então através do portão 62, chame lá para seguir o táxi. Através do meio, agora no 621. Azul 4207, ingresse via Alfa, reposte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, o 4207. 089. Autorizando decolagem, 1271. O 407 apenas para informação, estamos a viatura cruzando a Juliette neste momento. Qual é meu, Índia, ou teu papá? Prossiga na escuta. Foi coordenado com a Ineos e foi solicitado que mantenha a Golf 677 até o contato com ele. Ataque. Vai chamar para ataque o azul 2770 autorizado. Gente, azul 407, após o táxi do Boeing da Gol, será autorizado. Conde. E 170 na Conde, o azul 27 na dano. Paulo Salvador, 621, através do meio, aguardando. Rede 621, mantém posição. Salve, Salvador, no 642, para táxi 138, a bordo, alternando João Pessoa, autonomia 2 horas e 20 minutos. Pista no 0, via táxi Índia, no ponto de espera semi torre em 118.095, ajuste 1020. Na direita, Índia, ponto de espera 1895, 1020, ajuste gol, no 642, obrigado. Lupa 207, autorizado táxi via Juliet para a posição 03. Livre táxi via Juliet, posição número 34207. Gol 1621, a vista Embraer da Azul, à sua frente. Afirmo 621. Gente, após a passagem da aeronave, autorizado táxi para o ponto de espera pista no 0, via Taxi Índia. No ponto de espera semi-torre em 118.95, ajuste 1020. Pode entrar em ar, visitar de 1895, pode lá, vive. Ratango, Vitor Charlie Hotel, serviço radar encerrado, 606, Nordeste de Salvador. Mantenha nível de voo 090, ingressar na terminal Aracaju, chaminho na frequência 20.3. Olá, três, Vitor, muito obrigado. Utilizado o táxi até o... através da, do portão 612, quando lá chame novamente. Salve Salvador, aqui é o voo Vitor Bravo Papa. Prossiga, Vitor Bravo Papa. Vitor Bravo Papa, na remota, posição 14. Solicito autorização de reboque para o Stinger número 7. Gente, Vitor Bravo Papa, aguarde para reboque. Aguarde. Baterra decolou, saída com perfil conflitante. Guarda, gente. Para o táxi do Azul 2770 com POV de 48, 4 horas de autonomia alternando vitória. 621. Após a companhia ali, mantendo 621. Aqui o táxi Índia, no ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1020. Fácil, após Índia 118.95, o Azul 2770. O Xelé 6140, aguarde para o feedback. 6240. Juliette Tango Zulu, autorizado táxi até o Pátio 3. Gol 6648, contato radar, sopa nível 350, foi pro Edijão. 350 para o Edijão, no 6408. Da Gol, alinhar manter Cinto Bravo Papá, reporte ao término. Reportaria ao término. Devido a colar igual no meio da junta. Oxané, 1140, autorizado acionamento, sem para ataque. Câmara ataque, 1140. Babatango, Vitor, Índia, Júlia. Informação em curso novembro. Confirme em parte que se encontra. Seguinte, Vitor, Índia, Júlia, aguarde cópia. Voo 1739, desce para 2000 pés, ajuste no 020, autorizado INS, forma estabilizada. Terceiro para 2000, no 020, vai estar estabilizado, voo 1739. Tracionamento, chame táxi, Mike Fox, X-Ray. Voo no 621, aos 45, controle 208, bom voo. 208, vai lá. Controle Salvador 621, passa 1300, bom dia. Gona 621, no contato radar, vou para nível 360, saída da El. 360 de da El, Gona 621. Gona 621? Gona 621, autorizado da El. Hoje daí é o valor 621. Papatango, Vitor, Índia, Júlia, pronto, cópia? Romeu, Índia, Tango Eco, serviço radar encerrado, 55 milhas norte de Salvador, mantenha 090. Ao ingressar na terminal Aracaju, chame na frequência 120.3. Aracaju, 120.3, aprovado, Salvador. Azul 2770, decolado às 47, controle 208, bom voo. 208, muito obrigado pelo retorno. Juliette, só lembrando, restrição do corredor Axé, 1.000 pés. Torre, Mike, Cidade Romeu, encerro sobrevoo, cruzamento e segue perícia quando autorizado. Já presente BCTL CIA, o Mike Juliette Romeu, reporte liberando a final da 17 e 10. Reportará após a 17, Mike Juliette Romeu. Oxalé 6140, autorizado táxi para ponto de espera pista no 0, via táxi Índia. No ponto de espera chame torre em 1.8.95, ajuste no 020. 020, autorizado, via ponto de espera 1.8.95, até daqui a pouco. Mike Juliette Romeu. Vitor, o Mike Juliette Romeu, transfere 208. 208 está presente, agradece a colaboração, Juliette Romeu. Estamos, tá, deixa eu verificar aqui, só um minutinho. Mike Juliette Romeu, prossiga na escuta do controle. Prossegue na escuta do controle, livro a TV do seu aeródromo, está com o Prodigy Ranger com Índia, reporta quando visual, Juliette Romeu. Sim, só um minuto pra volta. Primeiro do plano, do Luz de Eterno. Bom, no 648, quando eu diretamente com o Recife, na frequência 2545, ou até 2685. 2545 no 2685, obrigado, no 648. Azul 2770, vou direto Coral. Direto Coral, Azul 2770. Gráfico, bom dia. Change. Estamos no Luna, escuta. Estamos no Luna, escuta. 4-0, sua Índia, Juliette, prossiga. Está na escuta. Autorizar o acionamento, chame táxi. Controle? 208. Considera a próxima, é a 140. É 140, autorizado. Linha de colapso, tá na 0, vento 1950 graus, 08 nós. Tráfego bang da Gulf, final de 62 milhas. 08. Já 3098, acende a identificação dessa via para nível 050, chega do mar. Desse dia 050, já 3098, poderia voar por ITAP, 3098? Autorizada a proa de ITAP, então 3098. ITAP na proa, 3098. Papá Romeu, Índia, Hotel Papá, serviço radar encerrado, 57 milhas. Sudoeste de Salvador, mantenha o nível 100 e chame em 10, frequência 20, décima 1. 8. Tá bordo, confirme estimado, tempo estimado de voo? Bom, chame na Oscar, Vitor, Índia e Juliette. Gol no 621, chame Recife, frequência 251, alterno 33, decimal 25. 251, 3325, gol no 621, boa. Diesel, Alton, Recife, pra pouso, Mike Juliette Romeu. Frequência livre, Mike Juliette Romeu. Livre, graça, bom dia. Bom dia. Sete 39, vento 150 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistão a zero. De pouso, voo no 739. Chame no ponto de espera do papá, Mike Fox, X-Ray. O Xané 6140, decolado 253, controle 120, decimal 8, voo. 680, boa. Salvador, boa, 6140. Xané 6140, contato radar, vazia para nível 350, sai da PUCA. 350, PUCA, 6140, hoje. Opa, Pazul, Juliette Serra, pronto, cópia. Valença no meu pés, aprovado, após decolagem curva direita, corredor axé, código 0126 e o controle em 119, desse, corrigindo no 208. Via pista esquerda, reporte alinhado e pronto, no 7. Gol no 739, no sol 54, chame 1211. Ao liberar na Fox. Precisa na Fox. Cidade Serra. Bate 5, autorizado acionamento, chama o táxi. Voo 739, táxi via Alfa Juliet para portão 062. Alfa Juliet para o 062. Gente, o Vitor Índia Juliet. A direita o Learjet, após a rolagem autorizado, nem manter 997. Tira a bola, chame na papá, Zulu, Juliette Serra. Papá, Romeu, Mike, Foxtrot, X-Ray, quando pronto, tá livre, 917, 170 graus, 109-1020. Momo, informação em curso, November. Gente, aguarda Momo, November, gente. Solo, TAN 3191, solicita autorização. TAN 3191, aguarde cópia, saída prevista da EL. Sim, deixa eu ver. Mike, Posturati, X-Ray, decolado 56, 208, bom voo. 08, obrigado. Uma boa tarde. 4, copia. Copia, prossiga. Gol no 094, autorizado Serra Bravo, próprio Zulu, via Alfa Zulu 19, após conforme rota, nível 370. Saída a Momo, transição Froti. Após decolagem curva esquerda, transponder 5452, frequência do controle 120.80. 1094, autorizado Fortaleza, Perizulu 19, ele com a rota do voo, rota do plano de voo 370, bomba pro ti com curva esquerda 5452, o transponder 120, decimal 80, controle, protegeu 1094. Mais um gol 1094, apenas confirmando transição pro ti, após Momo, código, após pro ti. Momo, código, pro ti. Correto, em pronto para pushback acionamento, gol 1094. 1-0-4, TAN 3191, copia? Tá pronto, copia, TAN 3191. TAN 3191, autorizado para o aeroporto do Galeão, via Upper November 857, após conforme rota. Nível 340, saída da El, Leda e Rumi, após a colagem de curva à direita. Transponder 5456, frequência do controle Salvador 120.80. Autorizado Rio de Janeiro, Galeão, nível 340, aerovia per November 857, saída da El, Leda, Iru. Transponder 5456, controle 120.8, TAN 3191. Correto, chame pronto para acionamento pushback, TAN 3191. Azul 2710, serviço do radar encerrado, 67 milhas, nordeste de Salvador, mantém o nível 150, chamei Aracaju, frequência 120.3. Direita, o nome no axé. 20.8, agradece. Índia, Júlio. Juliette, estamos no Zulu, decolado aos 14.00. Controle 208, bom voo. Juliette, tá me isolando. Controle, Papatango, Juliette, Tango Zulu. Papatango, Juliette, Tango Zulu, contato radar, suba para nível 900, direto coral. Direto coral, uma centena, Juliette, Tango Zulu. Senhor autorizado, ali é de colapso, estão na 7, vento 1, 40 graus, 08 nós. Batango Vitor Índia Juliette, mantenha-se visual, corredor axé, mantenha o nome e o pé e suporte, para o do bar. Voltaremos, Índia Juliette. Chame 140, chame Recife, frequências 12545, alterna 126.85. Recife 2545, 2685, boa tarde, Sereda. Boa tarde. Boa tarde, 4, posição 1023, boa tarde. Chama lá. Pode deixar 1.700 para referência, o 3.1 lá dentro, presidente. Autorizado, em papo estabilizado. Autorizado e reportarei. Já mantém o corredor, aguarde para voar direto. Mantendo o corredor. Pode ter informação em curso. Pronto, cópia para Serra Bravo, Golf Romeu. Autorizado, salva Serra Bravo, Serra Vita para Serra Bravo, Golf Romeu. Via Pesolo 1-0, Papa Alfa Índia, DCT, Uniforme Mike Bravo, Alfa Delta. Conforme a rota do plano de voo, nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Modiva. Transponder 5464, controle de Salvador, operando a frequência 120.8. Como recebe o solo? Autorizado, Salvador, para Serra Bravo, Golfo Romeu. Via Pesolo 1-0, Papa Alfa Índia, DCT 1 base, nível de voo 360, decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva, transponder 5464, controle 1-2-0-1.